criador da brigadeira chegou. Dançando, dançando, vai, dançando, dançando, vai. Vem no balanço igualmente, vem comigo assim, ó. Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão, joga tudo, hein. Chama aquela mina que representa, se concentra, vai. Senta, vai senta, vai senta, vai senta, senta, senta, vai. Chamando as suas amigas e vai. Fica rabetuda, ô fica rabetanha, ô fica rabetuda, ô fica rabetanha, ô fica rabetuda, ô fica rabetanha, ô fica rabetuda, ô fica, ô fica, ô fica, fica, fica, fica, fica rabetuda, ô fica rabetanha, ô fica rabetuda, ô fica rabetanha, fica rabetuda, ô fica rabetanha. Hoje eu não tô bom, vou sarrar bundão, joga tudo, hein. Chama aquela mina que representa, se concentra, vai. Senta, vai senta, vai senta, vai senta, senta, senta, vai. Senta, vai senta, vai senta, vai. Senta, vai senta, vai senta, vai senta, senta. Que sucesso, rapaz! Vem comigo! Ô, menina louca, vai chamando as suas amigas e vai. Fica rabetuda, ô, fica rabitanha, ô, fica rabetuda, ô, fica rabitanha, ô, fica rabetuda, ô, fica rabitanha, ô, fica rabetuda, quicando, vai quicando, quicando, quicando, vai quicando, rabetuda, ô, fica rabitanha, ô, fica rabetuda, ô, fica rabitanha, sucesso, sucesso, sucesso, olha aqui, fica rabitanha, ô, fica rabetuda, aqui vai. É diferente, e vem com a gente. Boizinho, o rei da brigadeira. É sucesso, é moral e o povo gosta. Ô, menina louca, vai chamando as suas amigas e vai. Fica rabetuda, ô, fica rabetuda, ô, fica rabetuda, ô, fica rabetuda, ô, fica rabetuda. Que swing é esse, rapaz? É sucesso, é moral e o povo gosta. Fica, ô, fica, ô, fica, ô, fica rabetuda. Rabetuda, ô fica rabetuda, ô fica rabetuda, ô fica rabetuda, ô fica rabetuda, ô fica, vai. Vai quicando, quicando, quicando, ela vai sentar.